Puxa, que bom ter você aqui para a sexta edição do programa Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Vamos mais uma vez tratar, ou cantar e meditar, em um hino do hinário Hinos e Cânticos. Ele é atribuído a Manuel Rodrigues Ramos, este cântico que vamos cantar, este hino, e é o hino 577, Recordação do Teu Amor. Recordação do teu amor, tu nos deixaste, ó bom Senhor. Lembramo-nos do teu sofrer, até na dura cruz morrer. Hoje elevado está, Senhor, o nosso Deus e Salvador. O mesmo que morreste então e nos trouxeste a redenção, agora damos-te louvor, agradecendo teu favor que nos fez ver em ti, Jesus. A vida eterna, gozo e luz, queremos, pois, Senhor, te dar adoração, ó Deus sem par. O pão teu corpo faz lembrar, ferido para nos salvar. O cálice diz-nos, ó Senhor, que a vida deste por amor. Mas hoje com o Pai no céu, na glória que Ele a ti te deu, tu estás bendito, Salvador. Ó Filho grande vencedor, por isso com alegre voz, adoração rendemos nós a quem morreu na dura cruz e vive em glória em santa luz. O Cristo Salvador real, o Redentor sem outro igual. Trata-se de um hino, porque é de adoração, rende-se a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, aquilo que ele fez por nós, rende-se a adoração, louvor e gratidão pelo que ele fez por nós, e se dirige diretamente a ele, o que torna inegavelmente este um hino. E não somente um cântico, também um hino, conforme a distinção que fizemos em um programa anterior. A adoração é algo que só pode ser rendido ao Deus verdadeiro. Quando alguém se ajoelha defronte de uma estátua ou defronte de uma imagem, não está adorando, porque nós veremos sempre no coração dessa pessoa algo que ela esteja querendo nesta vida ou esteja agradecendo por algo desta vida. Nenhum Deus, nenhum falso Deus pode dar algo para uma pessoa que seja de valor eterno. Nada está prometido por imagens, por falsos deuses. Mas há um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E ele promete a vida eterna a todos os que vêm a ele por meio de Jesus Cristo, com a redenção, o Redentor, o único. E essa é a razão da nossa adoração, uma obra completa e perfeita que nós nem podemos ver. De um Salvador que também nós não vemos, mas amamos. E é por isso que nós podemos render uma adoração sem nenhuma espera de algo nesta vida. Podemos, em chagas, doenças e maus males que acontecem em nossa vida, nos ajoelhar e agradecer a Deus. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4. Isso em qualquer situação. Lá em Filipenses 4 há também um versículo conhecido que tem esse contexto. Aprendi a estar abatido, a estar contente, aprendi a ter abundância e também a ter necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O fortalecimento de Cristo está na fraqueza que sentimos, nas necessidades e em todos os desafios, porque ter abundância também é um grande desafio. Ser abundante em coisas materiais e ainda assim viver para Cristo é muito difícil. Quanto mais temos, tendemos a confiar mais nas coisas, até mesmo amar as coisas. E Jesus Cristo disse: é mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha, pelo buraquinho de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. É uma declaração que nos desencoraja se somos ricos, mas que nos encoraja porque alguém então perguntou ao Senhor Jesus: Nossa Senhor, então quem poderá salvar-se? Jesus respondeu: Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Sim, já pensou uma pessoa que tenha bastante dinheiro na conta bancária ser salvo? Pois é, aconteceu com um banqueiro, Morgan. Ele deixou um testamento que criou um dos bancos de maior reputação na história, esse tal de Morgan. Quando ele faleceu, ele deixou um item com alguns pedidos aos seus filhos e com algumas orientações. Essas orientações foram algumas semanas mais tarde, depois da sua morte, passadas adiante por meio de um jornal, salvo engano, New York Times. Mas foram publicadas, é o que importa. Ele escreveu: Lutem para propagar a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, aquele que nos redime dos nossos pecados e que nos dá de graça a salvação. É essa a fé que nós temos, é por isso que nós podemos adorar em qualquer circunstância. E não dependemos de nada que Deus possa fazer por nós. Só de receber pela fé, Senhor Jesus Cristo, não temos mais nada que nos impede de agradecer a Deus de uma maneira super completa e perfeita, com uma alegria plena no coração. Independentemente de estar sem um braço, uma perna, doente, com dor na coluna todos os dias, com problemas renais, com problemas emocionais, familiares. Não estou desprezando esses males, estou dizendo que satisfação é ter a Cristo. E essa satisfação de uma vida eterna prometida por Ele, que recebemos pela fé de uma vez por todas, e uma obra já consumada por Cristo ao derramar seu sangue na cruz, e todo o que é lavado por esse sangue, recebendo pela fé o sacrifício de Jesus Cristo, é salvo. E é com base nisso que nós podemos entrar diante de Deus, não para ficar pedindo coisas, o que também podemos, mas não só para isso, podemos de maneira completa adorar. Dizer a Deus o quanto Ele é para nós, especialmente o quanto o Seu Filho é para nós. E dizer ao próprio Senhor Jesus, nos dirigimos àquele que disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mateus 11, 28 e 30. Nesse Deus nós podemos confiar. E só um detalhe ainda, já que esse hino é cantado na ceia do Senhor, isto é, quando recordamos da sua morte a cada semana, como os primeiros discípulos, que era o primeiro dia da semana, os discípulos se reuniram para partir o pão. Recordando sua morte, pessoas que podem observar de fora, cristãos, crentes, partindo um pedacinho de pão e comendo com reverência, tomando um cálice de vinho, passando para o próximo tomar um gole do cálice de vinho, ou de qualquer outra bebida. O vinho é o que provavelmente Jesus tomou na ceia, e fazemos o mesmo recordando da sua morte. Quem mais comeria um pedacinho de pão? Quem mais tomaria um pouquinho de vinho junto com tantos outros, com reverência, em nome de alguém que não está fisicamente presente, que não pode ser visto, sem esperar coisa alguma, porque não há nenhuma bênção em fazer isso, associada a isso. É apenas a obediência a uma memória que Cristo exigiu, ao dizer: Fazei isto em memória de mim. Ele não disse: Fazei isto em memória de mim, eu estarei sempre convosco, fazei isto em memória de mim, recebereis tudo o que quiserdes. Não, fazei isto em memória de mim. É só por amor, só por adoração. Essa é uma grande beleza da ceia do Senhor, em que fazemos sem esperar nada em troca, adorando ao único Deus, aquele que vive para todo sempre, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso está em Apocalipse, capítulo 5. Eu agradeço pela sua participação, sua presença em mais um pequeno programa. em que meditamos e pensamos em um cântico ou um hino bíblico e buscamos um pouco dos seus fundamentos, meditamos nele para termos mais alegria no coração. Eu sou bastante abençoado. Gosto de falar pessoalmente com as pessoas sobre isso, nem sempre posso, nem sempre tenho capacidade, paciência. Eu sou falho. Estar com você de uma maneira virtual também tem sido gostoso, pois eu mesmo, nestes breves tempos, tendo que produzir algo, estou me propondo ao desafio de estar com alguém, compartilhar algo com alguém, ainda que esteja do outro lado e nem saiba quem é, me obriga a também meditar. Isso até é algo que não está na Bíblia, mas que é pertinente, que quando a gente aprende mais, é quando nós temos que explicar para os outros. Você vai aprender muito mais de uma reunião, uma aula, se antes dessa reunião, dessa aula, disserem: olha, depois você vai ter que fazer um resumo de 2 minutos, de 10 minutos, disso que a gente aprendeu no nosso próximo encontro, para a gente iniciar resumindo o que a gente aprendeu no anterior. Quando a gente tem que ensinar algo para alguém, a gente aprende de uma maneira melhor, diferente aquilo que a gente vai aprender. E eu tenho sentido isso. Pode ser que ninguém escute, pode ser que ninguém goste, mas eu sei que você está gostando, assim como eu, mas mesmo que não. Para mim, isso é muito gostoso. Compartilhar de Cristo, lançar Cristo aos ares. Não foi isso que ele disse? Levai o Evangelho. Levamos as coisas boas. E se tem uma coisa boa, verdadeiramente, que tem valor eterno, só uma: é a Bíblia, a salvação por Jesus Cristo e tudo que está relacionado a isso. Hinos que o exaltem, cânticos, verdades bíblicas que nos edificam. E é um pouquinho de cada coisa dessa, um pouquinho de tudo isso é que nos propomos nesses pequenos programas. Fundamentos bíblicos, hinos e cânticos cristãos tradicionais. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço.